marimba, um rótulo utilizado para encaixotar vários géneros musicais. É aquela música que não é bom assumir-se à duração. É um guilty pleasure. Temos de fingir não gostar de uma coisa que gostamos na verdade, porque sabemos que não é fixe dizermos a terceiros que gostamos. Mas porquê? É certo que não é o ramo musical com mais originalidade, mas não quer dizer que não exista alguma. Sim, os artistas mais conhecidos seguem uma fórmula gasta para vender mais, mas não o fizeram sempre. O episódio de hoje é sobre a música popular da qual podemos gostar sem culpa, porque é ótima. O meu nome é Pedro Paulos e este é mais um Brandos Costumes. Thank you. mania que acontece logo desde que amanhece, cada vez que me apetece, tu não queres. Hoje era tão bom ir passear, ouvir música e dançar, logo por azar, tu não queres. E andamos sempre, sempre nisto, sempre assim. E mais tarde quando te apetece, já não me apetece a mim. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Temos de arranjar um outro esquema. Isto assim é um problema. Queria hoje ir ao cinema. Tu não queres. Hoje que eu estou com disposição, pões-te a ver televisão, não dás ocasião, tu não queres. E andamos sempre, sempre nisto, sempre assim. Isto já é tempo, já é mais que tempo de chegar ao fim. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero eu. Eu quero, tu não queres. Isto sempre aconteceu. Eu quero, tu não queres. Queres, tu não quero. Queres, tu não quero. Queres, tu não quero. Eu. E assim ficámos com as três primeiras músicas. A primeira foi Fátima Ferreira com Pondera, um alerta para ter cuidado com a vida boémia. Depois tivemos Homem da Minha Vida, da Agatha. E ainda, para terminar, ficámos com Laureano com Eu Quero, Tu Não Queres, um dilema clássico no amor. Agora vamos ficar com Boneca da Praia, de José Malhoa. Sim, José Malhoa. Foi assim que te vi nessa praia, tão morena, tão perto do mar. Quando as ondas a medo tocavam teus pés e te vinham beijar, e te vinham beijar. É assim que o amor acontece. Quem poderá dizer que está bem? Quando menos se espera aparece e ninguém escapa, ninguém escapa. Mas no sábado quero voltar. E se o sol não vier, o meu sol serás tu, bonequinha do mar. Bonequinha do mar. Lá estarei para te ver outra vez, na loucura do nosso verão. Entre um beijo, saudade e a doçura que vem no gelado limão. No gelado limão. Boneca da praia. Estou louco por ti. Quem és tu? já não te dou. O que te dei bastou. We'll be right back. Bem, em termos de risco, acho que este claramente é o episódio onde se calhar me estou a esticar um bocado. Não é para toda a gente este tipo de música, e nem sequer estou a falar de metal ou uma coisa assim, estou a falar de música popular. Mas pronto, eu acho que há bastante interesse nestas músicas e de certeza que há aqui alguma música que vocês gostaram. Tivemos a ouvir, como eu tinha dito, José Malhoa com Boneca de Praia, Luís Manuel com Nunca Nunca Mais e também Nuxa com O Que É Que Foi. O que é que foi? Não sei, Nuxa, não sei o que é que foi. Infelizmente estes artistas não exploraram muito este lado, tentaram ser como mais comerciais, é normal, tentaram vender mais. Muitas destas músicas são influenciadas por sonoridades que estavam na moda naquela altura, tal como acontece hoje em dia, com géneros como o Kizomba, não sei. Pode ser que esta nova vaga de artistas em português chegue aos tops, haja o segundo boom do rock português, e eu quero ver o que estes artistas vão fazer para estarem na moda outra vez. Agora vamos ficar com uma artista conhecida pelos seus slows, as suas baladas, que é Adelaide Ferreira, e depois uma música muito, muito divertida do Clemente. Vai ser Não, Não, Não, da Adelaide Ferreira e Clemente, Quem Pensa em Ti. Do Bem, chegámos ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Um episódio arriscado, mas claramente vale a pena, porque há muita música boa dentro daquilo que chamam música pimba. A seguir fica uma música de um artista mais conhecido, Carlos Paião, ele que provavelmente definiu um pouco o que viria a ser a música popular portuguesa, um grande compositor que infelizmente já faleceu, com uma música dedicada aos amigos que estão longe, e aproveito para dedicar esta música ao meu amigo Miguel Carvalho, que foi ele que teve a ideia do nome Brandos Costumes para o podcast. Não esqueçam de visitar www.brandoscostumes.pt. Mandem e-mails se tiverem alguma sugestão, se quiserem dizer alguma coisa. Sigam-nos no Facebook, assinem o podcast no iTunes ou no vosso agregador de podcast de eleição. Daqui a 15 dias há mais um episódio. Esta é Lá Longe, Senhora, do Carlos Paião. Minha terra, senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz, onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora esconder esta saudade é mentir. E lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. De tão longe viemos embora e vai muito partir sem voltar. Ai, ai, ai. Senhora da minha esperança, que não se cansa de me dizer que sonhar só tem valor onde houver amor para se viver. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, senhora,